Hino 247 da Harpa Cristã, Deus nos guarde no seu amor. Abra sua Harpa Cristã, hino 247, e louvemos ao Senhor de todo o nosso coração. Jesus.